o moço tá fazendo tutorial de como respirar. Eu gosto muito dele, ele é muito generoso em explicar. O moço tá ensinando a respirar com a mão no peito, pra gente ele quer explicar. Eu gosto desse moço, ele é gente boa, ele é gentil, ele é gente boa demais. Ele gosta de ensinar a respirar. Eu gosto de gente que faz isso. Eu gosto de gente que faz isso. Eu gosto de gente que faz isso, que ajuda os outros a respirar. Ele é um cara muito bacana. Ele é um cara muito legal, legal, legal. Ele é um cara muito bacana, muito bacana, muito bacana, muito bacana, muito bacana, bacana, bacana, bacana, bacana, bacana, bacana, bacana, bacana, bacana, bacana, bacana. O homem que ensinou a respirar, de Pedro Olho. Tchau.